Não, não. É preciso perceber e é preciso saber distinguir o que é um resultado esportivo da estabilidade de um clube. E nós temos vindo a fazer este trabalho ao longo dos anos. Hoje o clube está mais estável, está mais forte, está melhor, está mais estruturado, está a fazer o seu caminho. Isto é um resultado esportivo e nós não vamos indexar o resultado desportivo à estabilidade ou ao crescimento de um clube. Todos nós sabemos o que é que está a ser construído, o que é que está a ser feito, o que é que o clube está a fazer para se preparar para o futuro. Tenho a consciência, tenho a certeza absoluta que a próxima direção fará um trabalho, fará mais e melhor do que esta atual. Será certamente um desafio enorme em diversas dimensões, uma delas é a desportiva também. O clube não vai abalar, o clube vai fazer 100 anos e em 100 anos o clube sempre sofreu, sempre teve muitas alegrias, também teve muitas tristezas. Hoje é um dia triste, mas o clube sabe sobreviver, sabe crescer, sabe, e é nos momentos às vezes mais difíceis que todos se devem unir para dar força a tudo isto e para fazer o clube crescer. O clube Gramado nunca morrerá, já passou por situações mais complicadas e nunca morrerá. Quer explicar o que é que decidiu, enfim, recuar na pretensão de se recandidatar? Quando eu dei uma entrevista a um órgão de comunicação social há um mês, se calhar, eu tive o cuidado, uma das perguntas era se eu me iria recandidatar. Eu não disse que sim, eu disse que esta equipa irá continuar o trabalho, porque os projetos são maiores que as pessoas. Eu nunca disse que iria, apesar de às vezes poder interpretar como tal. E neste caso é verdade, os projetos são maiores que as pessoas. Eu estive à frente dos sócios, confiaram em mim durante 4 anos, deram uma honra de presidir este clube durante 4 anos. Outra pessoa, que é o Afonso Miranda, vai ter a honra de presidir por muitos anos, vai fazer um trabalho melhor do que eu fiz. Tenho essa esperança e tenho essa convicção. O importante é que o projeto, de facto, continua, que o conceito continua. Eu nunca disse que seria eu a pessoa a encabeçar, disse sempre que o projeto é maior que as pessoas, é nisso que eu acredito, e eu acho que este é um passo importante na gestão do clube, no crescimento do clube também. Tenho muita confiança e deixo o repto e o pedido a todos os adeptos e sócios que apoiem incondicionalmente esta direção que vai entrar em breve, que ajude a crescer o clube, que seja próximo, que pinte de amarelo e preto a cidade, que pinte de amarelo e preto todos os nossos jogos, todos os nossos pavilhões, todas as nossas equipas, que este é que é o Beira-Mar. E é a mensagem que eu peço a todos. Temos desafios bons, vamos ter muitas alegrias no futuro, tenho a certeza, tenho a convicção disso. Hoje é um dia triste, mas temos certamente muitas alegrias no futuro e eu cá estarei sempre para ajudar, para colaborar incondicionalmente.